injuriado e sofrido. Você não vai desanimar, mesmo sendo perseguido, com coragem destemido, a Jesus vai anunciar. Jesus Cristo me chamou, pelo mundo eu também vou. Se minha condição, proteção não me oferece, não importa, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mesmo fraco e oprimido, injuriado e sofrido, você não vai desanimar. Mesmo sendo perseguido, com coragem destemido, a Jesus vai anunciar. Jesus Cristo me chamou, pelo mundo eu também vou. Se minha condição, proteção não me oferece, não importa, posso todas as coisas. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.